bairros, quebradas parecidas aqui. Itajaí, família humilde de conforto, e assim é o cenário de após o outro. Vida real, irmão confuso, será o mundo desigual. Só dentro do barraco conhecerá o drama. Dinheiro só problema o vê, sua mãe que reclama. O padrasto no caso, limitando seu espaço dentro do portão. Mais um sermão, esquenta a cabeça, o rango é MA do trampo é escasso. Pesa a consciência na rua, na ideia da esquina. Dinheiro fácil não importa se é banco ou mercearia. Muitas vezes vale pouco a nossa vida. Revoltado, pois é algo revoltante. A calça velha de sempre, o mesmo pisante. A discussão com meus pais, irmãos, parentes, desde que eu cresci, é a mesma que antes. Considerado um vagabundo, exemplo de fracasso. Meu irmão menor já me olhando meio de lado. Aí, que se foda, mas no fundo não é bem assim. Viver pra ser alguém mesmo não parecendo. Queria assim provar pra todos que eu sou mais que doido, mais que maluco. Eu quero ser diferente e não mais um defunto, mas algo puxa pra isso acontecer de novo. Mais um enterro e hoje é minha vez de ser o morto. Não é brincadeira, é AIDS, é crack, é arma de fogo, facas, hemorragia interna, não aguentou de tanta porrada. A cilada tá onde? Casinha às vezes nem dá pra perceber. Quantos já de joelhos não imploraram pra viver? Pra viver, pra viver. Mas e aí, pei, pei? De novo, pei, pei. Mais um dia, horas, minutos valiosos. Mas todo dia é igual a outro tempo ocioso. Moleque de 12 fuma bagulho, acha charmoso. A vida passe desse jeito, passa dos 18, se achando dono da malandragem. Cabeça feita, tudo bem. Espelho da sociedade em bairros pobres. Quebradas parecidas na cidade de boca em bar, de após o outro até o fim. Pasmem. Sociedade Tiradentes, dalas do salão, diversão pra rapaziada. E quando a raça vai junto e não se separa, a treta rola, se inicia, nunca se acaba. Falada na caixa do pensamento, facada no bucho, sangue pingando, escorrendo, nome escrito no muro, demarcando cada quebrado, uma colada na outra, todas distantes da paz, adeptos da vida louca. Promo 1, 2, 3, atoca o Rio Bonito, bambus ao brejo, Costa Brasilinha, Votorantim, Maruí, tal, Dom Bosco, São João, São Judas, matador da fazendinha, salseiros, gente pobre morou, mesmo os problemas só mudando o endereço. Malandragem na veia, a convivência de berço, a mãe chorando ajoelhada com o terço. No bagueira rolou tiro, seu filho tá metido no meio. Só quem tá envolvido é que entende, que sente no peito uma situação. Tem guerra com quem? Poderia te chamar de irmão se nascesse na mesma área, se existisse união, mas não. Realidade é diferente. Muitos a querem, poucos fazem pela paz, entende? Respeitar pra poder ser respeitado, perdoar pra também ser perdoado, diz o ditado. Mas o fato é que o presente tá triste, tá doloroso ver um irmão ser enquadrado, que sufoco. Fica quieto vendo o cara te tratar como um prêmio, como se fosse na quebra o justiceiro. E o seu réu é sempre quem não fala de economia, de cinema, de plástico, morador da periferia, que só tem como defesa o que em volta lhe ensina. Malandragem é brasileira, bandidagem rotina. Nossa vida. persistir o sofrimento, dificuldade no barraco, na rua filmando o movimento. Eu só lamento a quem se entregou. Do lado errado eu vejo daqui que pouca coisa sobrou. Quebradas parecidas em miséria e dor. Na humildade o meu pedido, tenha fé no Senhor. Na estrada da vida caminhos que não levam a nada. Arruma, tenta pra ter moral e morrer na quebrada. Iludido pela mentira do inimigo engravatado, faz a gente se matar e nem tá do nosso lado. Nem tá ligando se quem morre é eu ou você. Faz propaganda no rádio, manipula a TV. A vagabunda rebolando não traz solução. Nem o político mentindo em época de eleição. Revolução, mudança, vem da tua mente. Vendendo esse cano e comprando pra tua mãe um presente. Dando um abraço no teu pai, um beijo na tua mina. Não meter o nariz na maldita da cocaína. Se afundando e fazendo o que o sistema quer. No DP sendo humilhado, tirado de Zé Mané. Aí moleque, a maldade é só prejuízo. Se ainda tem tempo, aproveita, cria juízo. Cansei de ver, leva tapa na cara do PM. Aqui morreu ditado, quem não deve não teme. Se auto-respeite e faço bem por você, Deus fará por nós. Aí tu pode crer, porque na lei do demônio não vi ninguém se dar bem. Derruba sem dó, anda armado, atira bem. O que eu quero é paz e ver você numa boa. Não fica à toa, aí maluco o tempo voa. Não quero ver você morto ou encarcerado. E daqui mando um abraço pros irmãos que tão guardado.